Para que você foi chamado? Para qual missão nessa terra? Eu vou te dar um exemplo, você pode ir colecionando alguns exemplos. Eu fui chamado para ser pai do Rafael, Mateus, Ana Luísa e Gabriela. Considero que errei em muitas coisas, que falhei em muitas coisas até aqui, que sou limitadíssimo, mas caminho até aqui imbuído dessa vocação. Eu fui chamado para cuidar desses meninos e graças a Deus, não a minha força, eles estão encaminhados. Você também pode falar a mesma coisa. Não precisa ser exatamente igual ao outro, vai ser do seu jeito, mas você falou assim, eu fui chamada para ser mãe daquela menina e graças a Deus, apesar das minhas limitações, dos meus defeitos, eu estou encaminhando essa menina. Você pode ir para outra área. Eu fui chamada para bordar. Eu tenho aptidão no bordado. E eu sirvo as pessoas. Eu levanto sustento desta forma. Eu acabo atendendo as pessoas com o que elas precisam de bordado. Mas eu também fui chamado para testemunhar de Jesus. Então, enquanto eu trabalho, eu também compartilho de Jesus. Porque eu fui chamado como testemunha de Jesus. É de extrema importância eu e você sabermos a nossa vocação, o nosso chamado. E se você pensar na sequência de ministrações construtiva, com o propósito de edificar cada irmão, no primeiro domingo você ouviu sobre qual é a sua identidade e propósito. No segundo domingo você ouviu o que é necessário acontecer de curas, libertação, transformação, conquistas, vitórias e, óbvio, fé, para que você viva a identidade que Deus te deu. E hoje eu quero trazer essa ministração sobre qual é o seu chamado e propósito de vida. A gente já identifica algo da mais elevada importância se você demora para responder. Então você pode se lembrar de qual foi a sua experiência agora, você fez uma pergunta e se a pessoa olhou para o teto, ela está buscando no infinito a resposta. Paulo também aos Tessalonicenses, ele diz assim, por isso não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e nosso Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo com muita clareza, olha, eu estou orando para que essa vida cristã de vocês redunde em alguma coisa. Isso é, redunde em uma vocação digna de ser cumprida segundo os propósitos de bondade e obras de fé que Deus estabeleceu. Paulo também diz a Timóteo, por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. E agora ele entra num detalhe de extrema importância. Alguém impõe as mãos e diz qual é o seu chamado. Isso não é religioso, embora aconteça também de forma legítima no universo religioso. Então, um indivíduo se dedicou, passou pelo seminário, em algum momento ele é ordenado, alguém impõe as mãos, reconhece o chamado e ele vai cuidar de uma determinada área, de um determinado ministério. Isso pode acontecer também em todas as outras áreas da vida da igreja, mas isso de igual forma acontece também quando você cumpre os 4, 5 ou 6 anos de faculdade e é aprovado em todos aqueles testes e é qualificado, você foi formado e alguém disse, você tem esse chamado. Começa lá na vida dos pais. Quando você começa a identificar desde pequenininho, o menino já corre para a bateria e tudo que ele quer é a bateria. E alguns pais falam assim, pastor, ele não termina o culto, ele quer ir para a bateria, deixa ir para a bateria, dá para ele um par de baquetas. Outro dia encontrei com um irmão aí que comprou uma bateria, pôs uma bateria enorme na sala da casa do apartamento dele, porque o menininho de 2 anos já quer tocar. Então, isso, alguém identificou uma vocação, um chamado, e na autoridade paternal que tem, impôs as mãos. Isso pode ser feito com o pai, com a mãe, com o filho, com a filha, com os familiares, com os amigos, com as pessoas. Você identifica alguém, você identifica o dom, você identifica a tendência para aquela determinada virtude, você identifica o desejo, o sonho, e você vai lá e apoia, e cerca, e abençoa. E dependendo do seu nível de autoridade, você ou investe, ou você abre a porta, ou você usa o conhecimento que tem e retribui e compartilha, e você também vai ser instrumento de Deus para impor as mãos, ou de uma forma literal, ou nessas formas simbólicas da sociedade de hoje. E isso é servir ao Senhor. Porque você vai encontrar na escola, ou lá no trabalho, muita gente que não tem noção, não sabe para que está aqui, não sabe, qualquer coisa, pastor, é para Jesus, não é qualquer coisa, tem algo específico que você faz melhor do que as outras coisas, tem algo específico que as suas características de personalidade, de caráter, de jeito até físico, indicam, e você vai se desenvolver naquela área. Às vezes não é humanas, às vezes é exatas, às vezes é biológica, não importa qual área, artes, você tem uma conformação que Deus foi permitindo acontecer em você, que te direciona para algo específico. Então não tem como você dizer assim, ah, qualquer coisa. Não, tem algo. Eu gosto de fazer isso. Eu me apliquei, eu me formei, eu me capacitei. Deus abriu as portas porque eu entendi qual é o chamado. Por isso Paulo vem e diz a Timóteo, não abra mão, não deixe abandonado. Reavives o dom que há em ti, que foi dado pela imposição, não te envergonhes do Evangelho. E assim ele instrui a Timóteo. E ainda tem um texto no Evangelho de João, capítulo 15, que eu quero pedir que você leia. João, capítulo 15, verso 1 em diante. Se um pai pode estender as mãos e abençoar e profetizar, e uma palavra profética liberada pelo pai tem toda força, toda autoridade. Uma mãe pode liberar uma palavra profética e profetizar sobre a vida de uma filha, de um filho. O marido com a esposa com o marido. Talvez o sobrinho. Como fizemos aqui hoje pela manhã e queremos fazer todos os cultos, as nossas crianças, nós estendemos as mãos e nós declaramos, vão prosperar no Senhor. E talvez alguém até com mais idade, que já sofreu a ausência de direcionamentos, mas em algum momento se encontra com Cristo e começa na vida do corpo de Cristo a ter sentido, direcionamento, começa a descobrir dons, talentos, alvos. Esse é o propósito da igreja, esse é o alvo do Senhor através da igreja nessa terra. Então, Senhor, eu quero ser instrumento e eu quero ser abençoado. João diz assim, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ele está falando de Jesus. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. E João continua registrando o que Jesus estava falando para eles, mas ele registra por obra do Espírito Santo, para que essa mesma ministração chegue a mim e a você hoje. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Muito fruto. Quais são os frutos da sua vida? Mudamos a palavra, mas não mudamos o assunto. Se você é vocacionado, se você foi chamado para algo nessa terra, você produz com mais facilidade e abundância que outros determinados frutos. Isso não nos faz melhor do que ninguém, Mas se eu uso a vocação, as virtudes, as habilidades que Deus me deu, porque eu sei da minha identidade e eu sirvo as pessoas, esses frutos que outros talvez não estejam dando ali ao meu redor, eles não serão para me engrandecer, eles serão para servir as pessoas. E com isso, servir a Deus. Todos foram providos por Deus de dons. Vós sois os ramos, e quem permanecer em mim dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Verso 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo o secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Essa é a realidade de vida de muita gente. Muita gente que não tem, até dentro da igreja, não tem uma vida genuína com o Senhor, não sabe da sua identidade, não vive sua identidade, não foi liberto, está cativo, preso ainda por muitas coisas, às vezes está preso por uma mania, às vezes está preso por uma tradição, por um costume, por uma vergonha, por uma dificuldade ou por uma zona de conforto, ainda está preso, então não consegue romper e viver aquilo para o qual foi chamado. Então essa pessoa realmente fica cortada. E os primeiros sinais de alguém que está sendo podado, Ninguém olha para mim. Ninguém nesse lugar me liga. Eu não tenho lugar que ninguém gosta. Essa família, essa empresa, essa igreja. Muda de vida, porque ninguém conquistou nada murmurando. Pelo contrário, a palavra do Senhor diz assim, claramente, ficaram no deserto. Seus corpos pereceram no deserto por causa de murmuração. Mas você vai saber de uma coisa. Comandante Rolim era um homem assim, referência. Como empresário, como administrador, e uma das frases dele era assim, sempre haverá um mercado para um bom profissional. Sempre haverá um mercado para um bom produto. Sempre, sempre, sempre, sempre. Você não vai pegar nenhum bom profissional reclamando, murmurando, está difícil, não encontro nada, ninguém paga. Os bons profissionais, você vai dizer assim, só daqui um mês, só daqui a dois meses, eu não tenho tempo, eu trabalho o dia inteiro, eu estou o tempo todo ocupado, eu vou arrumar um horarinho para você, por quê? Tem sempre lugar para quem está dando fruto. Então é uma estratégia, eu decido frutificar, eu decido conhecer o dom, a vocação, a habilidade, o meu chamado, e eu vou dar fruto, porque existe uma palavra de Deus, uma palavra que Jesus proclamou sobre mim, de que eu vou dar fruto. Eu só não vou dar fruto se eu estiver desvinculado da videira. Se eu sou uma pessoa que nunca está presente, nunca doa, nunca oferta, nunca participa, nunca se doa, nunca se esforça, tudo é longe, tudo é difícil, tudo é você está fora, você está se podando, ou você se deixou podar pelo tipo de vida, ou pela iniquidade, ou pelo pecado, não importa como, e a palavra do Senhor diz assim, esse ramo vai ser queimado, e a pessoa fica mesmo queimada, começa a ter azia, sobe, daqui a pouco sempre com a cara meio assim, não, Senhor, eu não quero isso para mim, nem na minha vida pessoal, nem no meu casamento, nem na minha família, nem no meu trabalho, nem na minha vizinhança, nem na igreja, eu não quero em lugar nenhum da minha vida eu ser essa pessoa queimada, assim, cheiro esquisito, queimou. Não, Senhor, eu quero estar vinculado na videira, vinculado no corpo, e eu quero saber do meu papel, quero saber da minha vocação, eu quero saber, essa empresa é terrível, esse Brasil é terrível, não importa, eu vou fazer diferença lá. Mas aqui esse chefe não deixa, não importa. Eu no poder da oração, eu vou fazer algumas coisas ali, eu vou fazer. E se for preciso, Deus me tira daqui e põe em outro lugar. Mas por onde eu passar, eu vou deixar marcas de quem frutifica. Eu quero isso, Senhor. E o Senhor vai ser glorificado, o Senhor vai ser honrado. Versículo 9 diz, como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós. O Francisco sempre disse aqui: pastor, eu não sei se essas são as ovelhas que você pediu ao Senhor, mas essas são as ovelhas que Deus te deu. Realmente, irmão, não fui eu que saí escolhendo quem é que vai fazer parte dessa igreja. Foi o Senhor quem te trouxe. Foi o Senhor quem te agregou a esse lugar. Foi o Senhor quem abriu portas e, de repente, ainda que seja temporariamente, é um lugar em que você está recebendo nutrientes, está crescendo, está prosperando, está vencendo, mas é o Senhor quem te põe no corpo de Cristo. Tanto na instância física, como eu acabo de narrar, como na instância invisível, espiritual, de membro do corpo de Cristo. Agora, pensa nisso. O Senhor te chamou. O Senhor te chamou. Quem é você? O Senhor te escolheu. Não, o Senhor te escolheu. Não foi o Bill Gates. Não, o Bill Gates nunca vai nem saber de mim. Eu tenho um projeto aqui que é uma coisa assim maravilhosa, mas como é que eu chego no Bill Gates? Eu não consigo, não tem chance. Ih, não tem mesmo. Não tem chance você chegar em gente muito menor. Não tem chance você chegar em Deus, que está muito acima de Bill Gates. Mas não é o Bill Gates que vem assim: eu queria saber os sócios aqui. Ele entra para aquela porta: eu quero saber dos sócios aqui. Não é o Bill Gates que faz isso. É o Senhor que foi lá na sua casa, na sua família. É o Senhor que foi onde você estava, onde eu estava, falou assim: eu te escolhi. E o meu projeto não é o projeto do Bill Gates, que do Bill Gates é muito bom, mas é temporário. O meu projeto é eterno, e eu escolhi você, e eu paguei o mais alto preço. Não importa quantos bilhões o Bill Gates tem, eu paguei um preço muito, mas infinitamente mais elevado por sua vida. Então eu te contratei, eu te capacitei, eu te dei uma vocação, eu te chamei, e estou dizendo: você vai dar fruto, e o seu fruto não é temporário, o seu fruto é eterno. Irmão, eu posso até te motivar circunstancialmente. E tem gente fera no motivacional. Você pode contratar coaches por aí, eles vão... Uau, você sai assim, igual lagartixa, subindo as paredes. Mas isso não vale. O que vale é você mudar a forma de se ver, mudar a forma de pensar sobre você, mudar a forma de agir e experimentar qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E crer como um bom crente: eu sei quem eu sou, eu sei do que fui liberto, eu sei do poder do sangue de Jesus Cristo, eu sei do poder da palavra que me transforma, que faz mudar a forma de pensar, e eu sei que eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu sei que eu tenho uma vocação, eu sei que eu tenho um chamado, e eu decido não viver mais nenhum dia da vida só para conseguir dinheiro para pagar as contas. Eu decido viver para cumprir o propósito de Deus e frutificar abundantemente nessa terra. Esse é o meu propósito, Senhor. Paulo diz aos Filipenses: não que eu já tenha recebido, ou que já seja perfeito, mas eu prossigo para o alvo, a fim de alcançar aquilo pelo qual eu fui alcançado. Eu quero te lembrar de duas pessoas. Eu quero te lembrar primeiro de José. Em Gênesis capítulo 37, nós lemos a história de José. Num aspecto específico, José era o mais novinho, José era o caçulinha, José era todo cercado pelo pai, os outros filhos, os outros irmãos de José, eram filhos que vieram de outras esposas, mais velhos, com suas culturas, mas José era o filho mais amado. Olha o dodói do papai, olha o dengo-dengo do papai, olha o florzinho. Era assim, a Bíblia mostra que José tinha suas perseguições, aqueles outros irmãos, eles não gostavam muito de José. Um dia José chegou e falou assim: gente, eu preciso falar com todo mundo. Ah, o que é? O que você quer? Quer pirulito? O que é, papai? Vai reclamar de agenda. Reuniu todo mundo assim: eu tive um sonho. E é possível que todos... teve sonho. Bom, conta seu sonho, Josézinho. E José, na sua inocência, na sua pureza, contou o seu sonho. Eu vi as estrelas, os luminares, se dobrando diante de mim. Eu vi os seus cestos, os seus feixes, se dobrando diante dos meus. O que é isso? Para com isso. Agora vai todo mundo se inclinar para você. Você acha que é possível esse sonho? Você está querendo o quê? E não foi só uma vez? Um dia aqueles irmãos se encheram dos sonhos de José. Não suportamos mais seu sonho, nós vamos te matar, cara. Alguém misericordiosamente falou assim: não mata não, vende para esses mercadores. E se você não conhece a história, vale a pena ler de novo a história, ou ler a história, ou se você conhece, leia de novo. Um dia, aqueles irmãos todos estavam diante de José, e todos se dobraram diante de José. Deus tem um chamado para cada um de nós. Deus tem uma vocação para cada um de nós. Deus tem um propósito para cada um de nós. E junto com o propósito vem virtudes, vem sonhos, vem desejos, vem habilidades, vem facilidades, vem raciocínio, vem pequenas conquistas. No decorrer da vida vem uma série de sinais daquilo para o qual o Senhor te chamou. E na vida da igreja você começa a descobrir que você atua muito em determinadas áreas, em determinados ministérios, porque o Senhor vai trazendo luz. E não importa o tamanho ou o tipo do sonho, Deus põe sonhos coerentes com o chamado que te deu. Quais são os sonhos que Deus te deu? Talvez seja muito complicado nos dias de hoje nós separarmos os sonhos que Deus nos deu das influências e tendências desta terra, dos desejos da nossa alma ou do que os nossos olhos contemplam e ficam assim meio atraídos, porque é muita coisa que aparece todos os dias diante dos nossos olhos. Mas se você buscar o Senhor vai dizer assim: o sonho que eu pus em você é esse. Se você buscar o Senhor, o Espírito Santo vai te mostrar que tem algo mais consistente dentro de você. O problema é que para muita gente o sonho é ridículo. Eu li a história de um homem que investiu tudo que tinha, comprou navios e carregou os navios de gelo, toras de gelo, cortava os gelos naqueles lagos e rios lá de Boston, subindo, chegando mais perto ainda do Canadá, colocava dentro dos navios e levava para países do Caribe, países da África. Você está brincando? Imagina como ele era ridicularizado. Você está brincando? E as primeiras viagens, as primeiras cargas, ele chegava naqueles lugares, descia com aqueles cubos gigantescos de gelo. E à medida que ele foi fazendo viagem, ele foi descobrindo como diminuir o degelo. Mas ele chegava naqueles lugares, ninguém nunca tinha visto gelo. Ninguém tinha a menor noção de qual a utilidade de gelo, porque ninguém nunca tinha bebido ou comido nada gelado. Ele perdia todas as cargas. Ele quase faliu. Mas esse homem levantou o equivalente a 200 milhões de dólares antes de morrer, de lucro, vendendo gelo. Ninguém ia colocá-lo numa cisterna, ninguém ia matá-lo, mas todo mundo crucificou esse homem, todo mundo ridicularizou esse homem. E quantas outras milhares de histórias, quais são as suas? De um sonho que parece uma coisa assim, absurda. Então, José, nós vamos nos dobrar diante de você. Você vai ser o que governa sobre nós. É, foi o sonho que eu tive. O que acontece é que muitas vezes nós temos sonhos, os nossos sonhos nos parecem mesmo uma coisa assim, muito distante, muito impossível, não é para a nossa realidade, isso no Brasil não funciona, isso nessa cultura não funciona, isso não, ninguém deu atenção, mas olha, tem coisas que se você sabe que Deus te deu, elas vão custar caro. Então José foi levado preso, cativo, escravo, ele foi para aquelas casas lá do Egito, ele foi maldito, ele foi com maledicência condenado, ele foi injustamente preso e ele quase morreu naquelas prisões, ninguém se lembrava, ninguém sabia daquela pessoa, ninguém tinha noção de onde tinha vindo, era só um escravo. E então um dia, Deus manda chamá-lo. A nossa dificuldade é que a distância entre o sonho e as vitórias, o diabo usa para nos perseguir, para nos colocar dificuldades, para nos colocar coisas que lá dentro das masmorras, lá dentro do cativeiro, você não tem chance, passou meu tempo. Se fosse lá no outro tempo, se fosse na outra cidade, se fosse na outra família, se eu casasse com outra pessoa, se fosse em outro terra, não, meu Deus, não importa se eu fui esquecido lá no interior de uma prisão, de uma cadeia, e ninguém nesse Egito sabe de mim, não importa. Se foi Deus que me deu um sonho, eu vou colocar minha vida diante do Senhor, e o Senhor vai operar alguma coisa. Eu preciso estar atento aos chamados. Então alguém veio, por que você está aqui? Ah, porque o faraó me prendeu, por isso assim, olha, Deus me deu um sonho. José podia dizer assim, esse negócio de sonho, quer nem saber de sonho, eu sou um tolo, esse negócio de sonho. Ele falou assim, não, Deus fala comigo, eu tenho comunhão com o Senhor, eu tenho um sonho, e Deus me mostra em sonhos. Vem cá, o meu sonho, Deus diz que você vai voltar e você vai ser readmitido. Então, quando você voltar e for readmitido, lembre de mim, por favor, diante de Faraó, lembre a ele de mim, um dia. Porque ele não hesitou em testemunhar, em crer no chamado, em crer na vocação, em anunciar isso, em proclamar, eu ainda vou levar gelo lá para aquele povo do calor, e eu ainda vou ganhar dinheiro vendendo gelo para eles. Não desisto, eu não vou dizer assim, ah, mas é porque agora eu tenho filho para cuidar, então esse emprego que apareceu, esse negocinho que deu, não tem jeito, porque você vê o país, né? Na minha idade ninguém consegue, não, eu tenho um propósito, eu tenho uma vocação, eu tenho um chamado, ele vem de Deus, isso está confirmado, e a palavra do Senhor diz que eu vou dar fruto, e fruto eterno, eu vou dar muito fruto, o Senhor diz que eu vou realizar algumas coisas, não importa se o diabo me pôs lá na cadeia, não importa se o diabo me pôs prisioneiro, não importa se eu fui colocado lá no fundo do poço para morrer, não importa, eu vou me levantar hoje. E eu vou começar a falar para as pessoas. Se por acaso o faraó precisar de alguém que revela sonhos, eu tenho um Deus que revela sonhos. Eu tenho um Deus que realiza sonhos. Mas você não está aqui, a vida acabada, não fizeram isso com você, não foram injustos com você, não te deram oportunidade, não interessa. Eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, cuidar de mim até o dia final. Eu decido me levantar, no propósito, na vocação que eu tenho, no chamado que eu tenho. Pedro diz assim, o Deus de toda graça que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haver sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer, a Ele o domínio para todos sempre. Amém. Tendo certo isto mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Outro exemplo que eu quero lembrar a você, está em Lucas capítulo 5, a multidão apertava, Jesus querendo falar, Jesus proclamando o Evangelho, junto ao lago de Nazaré, viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Jesus se encontrou com os discípulos, que ainda não eram discípulos, eram os pescadores, Pedro, Tiago, João, cuidando do seu barco, cuidando do seu negocinho. E eles estavam dizendo assim: olha, os impostos estão caros, o mar não está para peixe, a gente já está com essa idade. E o que vocês pescaram? Não, pescamos nada, nada, nada. E o que vocês vão levar para casa hoje? Nada, não tem como vender peixe, não tem como faturar, não tem como, não, não tem. E agora? Agora só amanhã. E Jesus vira para ele assim: lança a rede de novo. Ô Jesus, dá licença, pastor, dá licença, o senhor é pastor, o senhor não sabe como o mercado está, o senhor não sabe da minha realidade, o senhor não sabe das minhas dificuldades, não sabe. Jesus, o senhor, Jesus, não lança a rede de manhã, Jesus, nós já pescamos a noite toda e não tem peixe nenhum, lance a rede. Veio tanto peixe, que você diria: Jesus, vem ser sócio. Amanhã nós vamos duplicar os barcos. Eu e você diríamos com a mentalidade comercial, humana. Mas antes deles proporem qualquer coisa para Jesus, Jesus falou assim: eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Entrou e tomou conta do coração, da mente, da alma, do espírito, do corpo, de tudo na vida daqueles pescadores. E a Bíblia diz que eles largaram tudo e foram seguir a Jesus. Não importa como você e eu estamos, Jesus nos chamou para sermos pescadores de homens. Senhor, eu quero ver pessoas se rendendo a Jesus através do testemunho da minha vida. E eu não estou falando, Senhor, só de eu sair hoje à tarde, distribuir folhetos, ou sair para fazer um culto na praça, ou ir lá no meu chefe durante essa semana, eu vim aqui para falar de Jesus para você, mostrar o que é pecado, que você vai para o inferno. Não, eu não estou falando de nada do tradicional. Eu estou falando de eu, com a minha vida, seguindo a vocação, o chamado que eu tenho, produzindo frutos, ainda que sejam os frutos temporários dessa terra, eu vou ser o melhor, eu vou ser o pontual, eu vou ser o excelente, eu vou ser o manso, eu vou ser o humilde, eu vou ser o simples, eu vou ser o que abençoa, eu vou ser o que serve, eu vou ser o que está sempre pronto, eu vou ser o que sempre tem para dar, eu vou ser o cara mais acessível, eu vou ser o melhor, porque essas pessoas vão ver Jesus em mim. Como o meu amigo que contou, o funcionário dele diz assim: você sabe que eu trabalho com você há 16 anos, sei. E você sabe que eu sou budista, sei. Mas eu vim aqui comunicar a você que depois de 16 anos caminhando com você, eu decidi me tornar um cristão. Mas por que você decidiu se tornar um cristão? Porque nesses 16 anos eu estou vendo a sua vida. E não tem jeito de eu não querer o mesmo Deus que você serve. Senhor, eu quero ser um pescador de vidas. Eu quero, Senhor, porque eu tenho uma vocação, eu tenho um chamado. Pode ser que em alguma área meu chamado seja um sonho louco como o de José. Pode ser que no meu chamado louco eu esteja enfrentando tantas lutas, eu já diga que, olha, o tempo passou, eu já não tenho mais idade para isso, eu não vou voltar à escola, eu não vou sair disso, eu já estou quase me aposentando, não, Senhor, eu vou me levantar e eu quero saber, o que é que o Senhor tem para mim? Qual é a minha vocação? Qual é o meu chamado? Quais coisas eu ainda não cumpri? Senhor, eu vou lembrar o Senhor, Jesus, da parábola que o Senhor contou, em que alguns enterraram os talentos, e eu quero perguntar ao Senhor, a essa altura da vida, tem algum talento que eu enterrei? Porque eu vou desenterrá-lo, eu vou restaurá-lo, e eu vou reavivar o sonho que o Senhor me deu, e eu vou pedir que alguém reavive o dom que foi colocado por mim, com imposição de mãos, seja um diploma, seja um conhecimento, seja um relacionamento, e eu vou me levantar, e eu vou viver a vocação para a qual eu fui chamado. Senhor, isso vale para as coisas terrenas, temporais. Mas isso vale, acima de tudo, para o chamado que eu tenho como pescador de homens. As minhas redes podem estar entupidas de peixe. Eu posso inclusive voltar amanhã à noite e pescar de novo. Mas entre duas pescas, eu vou fazer tudo o que eu posso fazer para o teu reino. Senhor, não, o Senhor está me chamando para largar a pesca. É, você vai largar a profissão, você vai largar o emprego. Não importa o que Deus está falando com você, eu vou seguir. Fecha os teus olhos. João diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dá-lhe-ei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. João diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o maná escondido e lhe darei uma pedra branca e uma pedra, um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem sonhos, continue sonhando. Não se envergonhe de proclamar os seus sonhos. Não se envergonhe de perseguir os seus sonhos. E se por acaso você foi mandado lá para a cadeia, para a prisão, você foi esquecido, você foi amaldiçoado, você teve a sua reputação lá no lixo, eu vou te levantar, porque eu tenho um propósito em tudo. Não abra mão do seu sonho. Não abra mão do seu sonho porque a dívida aumentou. Não abra mão do seu sonho porque alguém não te abriu portas. Não abra mão do seu sonho porque você já se cansou. Não abra mão do seu sonho porque você não vê perspectiva. Não abra mão dos seus sonhos porque isso não importa o porquê. Não abra mão dos seus sonhos e põe sua vida diante do Senhor. Eu tenho uma vocação, eu tenho um chamado e eu vou me empenhar nisso. E o Espírito Santo vai me guiar. Não importa se o sonho é louco, não importa se as minhas redes são cheias de peixe, não importa se eu estou bem, não importa se eu não estou bem, eu vou me levantar e eu quero saber, Jesus, para onde é que o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor quer que eu faça? No meu tempo, com a minha força, com as minhas ferramentas, nas minhas condições, nos meus lugares, não importa, Senhor, eu quero. Senhor, eu quero colocar diante do Senhor, inclusive, minha vida profissional, porque eu estou num tempo em que está bombando o que os novos estão fazendo. Está bombando, Senhor, o que os outros dominam na tecnologia. E eu estou ficando para trás. Senhor, mas eu tenho um sonho, eu tenho um chamado, eu tenho uma vocação. O Senhor vai me renovar, o Senhor vai me dar estratégias, o Senhor vai me colocar em lugares altaneiros. Eu vou me colocar diante do Senhor, porque eu sei quem eu sou, eu sei quem tenho crido, eu conheço a identidade que eu tenho, eu conheço o Senhor. E se por acaso há alguma coisa que me amarra, que eu preciso de libertação, que eu preciso de cura, se por acaso há uma coisa que eu preciso mudar na minha forma de pensar, o teu Espírito vai poder fazer o que quiser. Eu vou me dedicar, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou me submeter à tua palavra, eu vou me unir ao corpo de Cristo, eu vou me envolver, eu vou confessar, eu vou pedir ajuda, eu vou ser discipulado, mas eu vou levantar a minha vida num lugar do altar do Senhor, em que o Senhor vai me colocar aonde o Senhor me chamou. Levante a sua voz, mesmo com seus olhos fechados. Rogo-vos, eu, disse Paulo, prisioneiro do Senhor. Foi bênção que Deus tenha me colocado preso aqui. Sabe por quê? Vocês não têm noção de quantas coisas o Senhor está fazendo comigo, porque eu fui preso. Eu, prisioneiro no Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. A igreja de Deus, aos santos em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aos vocacionados, aos comissionados.